transformo, estou ficando grande, o calor expande o metal. Tudo é relativo, tudo é combustível, todo mundo é frio no Nepal. Cê vai pra onde, sei lá, tô viajando sem mala. Preciso ir pra praia, aqui tá muito sem graça. Vem correndo, vem me ver, pego o Uber, pego o Black. Pega a seda, pega o back, só não mexe na minha gaveta. Se não gosta, pega o beco, mas se gosta, fica mesmo. Gata, é foda esse meu jeito, mas eu gosto do seu beijo. Às vezes, gata, meus movimentos são semi-automático. A trava elétrica, vidro elétrico, me isola aqui sem contato. Sou sedã, não compacto, então às vezes não compacto. Às vezes uso, às vezes não, então às vezes eu mudo de rádio. Igual Transformers. Tô bêbado de outra vida, tomo isso, ayahuasca, biodiesel pra minha máquina. Põe a mão no meu motor de fábrica que bate um coração de gelo. Sangue frio, grandes merdas, eu tô sozinho, grandes merdas. Eu tô saindo desse pesadelo, colibri BR, colidiu airbag, fez da minha pele intacta. Eu sorri pra morte, ela me deve, eu sou cínico, ela me mata. Termine meu raciocínio antes de impactar. Legistas brigam pela química, vou facilitar. Whisky, ayahuasca, aqui vai o Oscar pro meu roteirista. Eu dou valor às rimas, dão valor pra gente que não dá valor às rimas. As próprias rimas, tentando ser inteligente, mas óbvio que a porta da frente. Vocês nunca vão saber o prazer de fazer uma obra-prima. Eu me tornei uma lenda viva na minha primeira rima. Não vi você na primeira fila, rodando e se fodam-se. A mãe se livre sempre quis, minha mãe sempre quis, minha mãe sempre quis isso. Faça isso, tranquilize-se, vai até o fim. Dane-se, fodam-se. A mãe se livre sempre quis. Sei, igual transforma. Ninguém me dirige, nego, sou transforma. Sei,